3204, pista 10 livre, autorizado o pouso, vento é 30 graus, uma dúzia de nós. 00, identificação desse para o 050, chega da Mari. 050, da Mari, 1600. O 35490, decolado aos 41, chame o controle, 120, decimal 8. Controle 1208, Bruno. Controle Salvador, 35490, decolado perfil MON. 35490, contato retardado sobre 200, saída MON. 200 na MON, 5490. Leva 67 Patono, chame Recife Frequência 126.0. 260, essa é a sua. Rola 600, informe velocidade indicada. Rola 600, vou ITAP. ITAP. No solo aos 43, libera a direita, 1219, o solo. 219, contigo. Solo Salvador, muito boa tarde, da 3804. 3804, reporte antes da Juliette, boa tarde. Boa tarde, antes da Juliette. Azul Campos 076, desça para o 060 e retoma navegação na proa de mar. Juliette, tá? 3804. Juliette, portão 11, 3804. Juliette, portão 11, boa tarde. Bom, se identificar, chega da Mari, desça para o 070. Guarda-copa, o ajuste no 0. Roma 600, desça para 2 mil pés, o ajuste 1-0 no 3. Sub 4076, desça para 050. Azul 4207 Recife, frequência 25 decima 1. 251, boa tarde, azul 4207. Gol 1941, desça para o nível de 060. 060, 941. Azul 4267. Já 3566, essa dedicação chega da Mari, desça para o 070. 070, como é que você deu contato com o centro, o 3566? Sim, 3566, essa identifique. Identificou, 3566. Mike vai, confirme o sobrevoo, vai fazer aqui em Salvador? Gol 941, reduza para 2209. 500 pés, piso 97, vai curvar direito, corredor axé, ali no litoral. 1208, 0114, Mike. Gol 924, medicação chega da Marteça para o 080. 080, gol 924. 2230, passageiro do cópia. Vitória da Conquista, nível 200, pista 10, curva à direita, saída Arbol, transição Elefa. Controle 120, décima 8 e o transponder 5562, o passageiro 2230. O 994 desce para 4 mil pés, o ajuste 1-0 no 3. 4-3-3, 9-4-1. A 3566 desce para o 050. 050, 3566. O 1924 desce para o 060. Ok, o Mike Golf Mike tá autorizado. O táxi, chame na papá. Gol na 600, autorizado, final LS é posto estabilizado. Postela estabilizado, LS, 600. Trip 5490, solicita se possível a direta Petrolina. Confirme, trip. É o trip 5490, cruzando 190, solicita voar direto Petrolina. Aqui 5410, aguarde coordenação. Aguardando, 5410. Michael, Mike, fora do solo. 7 Mike, Wolf Mike, decolado ao 5-2. Chame o controle 120, decimal 8. Bom voo, até a volta. Graças, até a volta, amigo, obrigado. Nada. 100 azul 4-0-7-6. Controle é o papapapá, Mike, Wolf Mike. Mike, Wolf Mike, mantendo meu pé no corredor 100. 510. 510. Salvador, agora 07. Região 07 para o Tico. Cabo Cabo e Salvador com 02, agora 507 para o outro litoral. Tem, região 07, forma o tráfego, vou 500 pés no corredor Axé, é o Robert 44. Tem, não usou. Tem, região 07, reporte para o Mike Golf Mike, forma o tráfego 500 pés. Ciente. Triple 5410 Recife, 125, decimal 45. 345, 3540, obrigado. Gol 1600 estabilizado? Estabilizou, 600. Chame Torre, 18, decimal 6. 26. O avião 07 atingiu a linha do litoral, 107. O avião 07 é porte de situação. 00, bom dia. Bom dia, Gol 900, tráfego já avistado, ajuste padrão, tá livre o pouso na 10, o vento é 1-0 graus, 139. Livre o pouso com 1013, 1600. O avião já livrou o pitocô, controle. Avião 07, chame torre, 8 desse momento. Para o controle? Aqui. Gente. Agora vai ficar de Piatã, que essa coisa a intenção é o Gré. Gente, o Guardião 07 mantenha ainda o setor de Itapuã, aguardando a aeronave da Gol, que está à sua esquerda na final da 10. Ou se eu pretende pousar pairado na cabeceira 35. O vento é 1-0 graus, 1-12 de nós. Enche a guarda no setor e quando autorizado prossegue a retaguarda. Ok, o Guardião 07 tem condições de prosseguir na vertical da avenida Dorival Caymmi? Afirmo. Ok, curve à esquerda mantendo a sua separação com a aeronave da Gol e aguarde a autorização para ingressar no pátio, para prosseguir para o pátio do Graer. Ok. Gol no 600, tráfego à direita, um helicóptero, um eurocóptero, a polícia militar não vai interferir no pouso. 7600. Guardião 07 já avistado, prossiga para o pátio do Graé e fique atento à esteira da aeronave da Gol, o vento é 1-0 graus, 1-0 nós, informe no solo controlado. Pátio da aeronave e a esteira vai informar no solo controlado, Guardião. Dos Campos, nível 340, Pesolô 21, pista 10, curva à direita, saída a Arbó, transição Alefa. Controle 120, décimo 8, transponda 5001. 2 mil pés, o ajuste 1-0 no 3 autorizado final, linha S é pós estabilizado. 2013 é contrário estabilizado, linha S, 941. Continue na aproximação, ajuste é padrão. Informação de tráfego Eurocópter da Polícia Militar cruzando a final da 1-0 e vai prosseguir para o pátio 4, a próxima cabeceira 17, não vai interferir no seu pouso. Aguarde autorização para pousar na 1-0, 4076 da Azul. Na sua escuta para livre pouso, Azul 4076. Voo no 600 no solo 857, libera à direita e chame o solo 1219. Boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes das leiras. 5240. 5240, na edificação chegada a Mari, desça para o 070. 070, 5240. 1694, desça para 4 mil pés, o ajuste 1093. Por favor, falar do outro. Para 4 mil, ajuste padrão. 1013, 4 mil pés, risco 934. Afirmo, gol 924. Na 3144, desça para o nível de voo 050. 5240, desça para o 060. 060, 5240. No solo 58, frequência livre, boa tarde. O 941 estabilizado. Estabilizou, 941. Compete torre, 8686. 86, obrigado, até mais. É. Na 3566, autorizado final LS, desça para 2 mil pés, ajuste padrão. 2 mil pés, 2 mil pés. Fortaleza. 6721, Fortaleza, guarda a cota, ajuste no 013. 013. Na chegada da Mari, desça para o 070. Na 356, forma velocidade indicada. Agora 590 norte, 566. Gol no 924, reduz velocidade para 1719, forma o tráfego à frente a 6 milhas. É o Airbus 320. Reduzindo, 924. 941, passando Zebra, baixou, tá bom. 1941, eu continuei na aproximação, número 2 para o pouso. Informo o Embraer da Azul 190, tocando agora a cabeceira 1-0. O ajuste é padrão, aguarde a autorização de pouso. Ok, observando na escuta, 941. Informo velocidade de cabo. 240. Separa 220. 220, 5240. Lima Kilo Zulu, aguarde para descer. Mike Golf, Mike, prossiga. Vê se livra a coordenação. Gol 934, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 010. Seu limite é localizado. Esquerda proa 010 até o localizador, gol 934. Guarda cópia 1013, 1754. Uca 41, vento 1-1-0 graus, 1-2 de nós, livre pouso. Livre pouso 1-0, 941. 2230, 38 a bordo, provavelmente 3058, até a escola da. 3542402, 27 para 200. Será o número 4 para aproximação. 300, número 4, 5240. Voa 924, para interceptar o localizador, curva direita na proa 075, reporte estabilidade. 075 de proa, reporte do localizador, voa 924. Anterior 044, reduz a velocidade para 1809, se forma o tráfego à frente a 7 milhas, é um Boeing 738. 809, 3544. O 1941 no solo ao 02, libera a direita e chame o solo 121 decimal 9. 219, 1941, obrigado, até mais. 3566 com aproximação torre à noite decimal 6. 8666. 3044 mantém a proa, seu limite é localizador. Reduz a velocidade para 1809. 809-3844, já fez a curva aqui, proceria 040. Gente, curva à esquerda na proa 090. 090, está 3144. 1694, desce para 2000 pés, autorizado final LS, pode estabilizar. 4076, ingressa agora à sua esquerda, portão 03. Nós vamos colocar agora. Estabilizado, descendo para 2000, gol 924. 795, quantos a bordo? Torre passarela 2230, seu passarela 2230, a linha decola sem parada? Afirmativo. Autorizado, a linha decolada 10 sem parada, vento é 120 graus, 1 a dúzia de nós. Torre passarela 2230. Zulu, desça para 050. Zulu 1328, desça para 4000 pés, com ajuste 10013. Comitê, desce para 040, 328 a gol. 3144, desça para 3000 pés. 3144. 3144, para interceptar o localizador, curva à direita na proa 075, reposto estabilizado. 075, localizador 3144. Fortaleza 330, Pesolo 19, pista 10, esquerda, Momo Frote 1208, 5010, 6721. Sente e autorizar o portal 330, Pesolo 19, decola 10, curva esquerda, Momo Frote 5010208, solicita o puxar para mim. Que é o 6721, aguardo para puxar no 4, tem uma aeronave da Azul que ingressou agora portão 3, agora está autorizado, chama o táxi. Está autorizado, 6721. Tem 120 graus, 13 nós. Repouso, 10565. Passarela do 2230, decolado ao 05, controle 120, decimal 8. 208, agora passarela do 2230, boa. Controle em Salvador, muito boa tarde, passarela do 2230, decolou na sua escuta. Passarela do 2230, contato radar, para o 200, sai da árvore. 200, sai da árvore, passarela do 2230. 54. 3144, Corona 697, identificação, a chegada Ponte. Desça para o 060. Desça para o 060, chegada Ponte. Em segundo 697. Você já te falou como esse tipo de equipamento? Corona 924, chame toda noite de Salmeia. Polo 6721 da WebJet acionado 1224-45, recife, taxi. 2795, autorizado o cruzamento da pista no 028. Reporte na taxiway Alfa. No solo ao 07, libere a direita e chame o solo 219. Direita, solo 219, boa. Solicita, se possível, a Elefa da presente. Passarei 2230, mantém o perfil da saída. Mantém, 2230. Solo WebJet 6721 acionado no 22445, recife. No 328, informe velocidade de carga. 2509, recebendo agora para 200. Sim, igual a 322. Fala Salvador, boa tarde, bom dia, tá, boa tarde, tá 3720, livrou, 3566. 3566, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3566. Torre Web 6721, boa tarde, pronto, ponto espera da Nuzan. Web Jet 6721, mantenha a posição, ponto espera, temos uma sequência de 3 aeronaves já no ILS. Aguarde para ingresso. Tente manter a posição, ponto espera da Nuzan. Em qual posição? Tente Mike 71. Zona 328, desça para 3 mil pés, ajuste padrão. 3, 3 mil, gol 1, 3, 2, 2. Aproximação e aguarde autorização de pouso, ajuste aéreo 1-0 no 3. Boeing da Gol tocando agora, cabeceira 1-0. Aguarde. Circuito 5240, compete a aproximação, chame todos à noite de sua meia. Boa noite, desse momento, 35240. Para Juliette, o 3566. Ingresso à sua esquerda, portão 9, 3566. Esquerda para o 9. Siga. Eu continuo a aproximação, o segue no rebote da TAM. O ajuste é 1013. Toma número 2, 1013 ajustado, 35240. Bono 924 no solo 09, libera a direita, 1219 ao solo. 1219. Desça para 2 mil pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. Desça para 2 mil, está autorizado LS, reportará estabilizado, 1322. 924, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte.